Você é a Jéssica, né? É, sou eu sim. Quero te pedir desculpa. Eu tô sentindo cada vez mais que às vezes eu não sou mais eu, sabe? Como se eu estivesse me corrompendo. Eu realmente espero que essa fase termine logo. Eu não quero mais te fazer mal. Nem você, nem mais ninguém. Era pra você ser minha amiga e eu te trair dessa maneira, sabe? Te deixei desse jeito largado. Desculpa, só. Tudo bem, eu acho.